essa é a melhor hora pra me desabafar. Dizer o que sinto, viver como zip no palco, me expressar. Dádiva, foi o que o senhor me deu. Minha pele escura, a vida é dura, mas o espaço é meu. Não tô aqui, não, pra atrasar ninguém. Apenas o que quero é ir bem mais além. Não quero dinheiro, não quero ibope, por isso não tô com medo. Se vim, é consequência do teu respeito. Primeira regra, está bem consigo, amigo. O rap é o som, a rima é o dom, tô feliz comigo. Porque sei que essa ideia vai mudar. No baile da vida, de feridas, vou cicatrizar. Lembrança sempre machuca o HD da vida. Excluir é um recurso, esquecer as malícias das pessoas. Que do bang sempre faz, aperta sua mão, frente, irmão. Por trás, lembrei de um mano meu, mó saudade do moleque. Primeira formação, grupo de rap se envolveu com umas fita. Louca, e eu te digo que o senhor te acompanhe. Sempre acredito. Macapá, vê se dá pra acreditar. É tanta história que é difícil contar. Muitos manos que não vou mais encontrar. Tanto nego que não para de chapar. É tanta gente, homem, criança, mulher. É tanta gente vivendo apenas de fé. Mas só que isso não é solução. Tem que fazer valer o próprio pão. Acredito que a luta não é em vão e que o homem ainda tem solução. Deixa o ódio de lado então, que a paz reinará no mundão. De que vale dinheiro sem ter saúde, sem ter ninguém com você? A correria da vida endurece, estresse, machuca até quem não merece. A gente acredita e segue em frente, observando os fatos frequentemente. É droga, é assalto, briga de gangue. Eu vejo na rua a poça de sangue. Faz um tempão, tá virando rotina. É crack, maconha e também cocaína. Às vezes fico triste com tudo isso, mas só que mesmo assim eu não desisto. Ei, irmão, não abaixe a cabeça. Lembre sempre de Deus e nunca esqueça que Ele é o caminho, a verdade que dá vida, a verdade que liberta e cicatriza. Modifica teu ego, purifica tua alma. Por isso tenha calma, muita calma. Antes de falar teu nome santo em vão, antes de pensar que nada tem solução. Um dia acreditei em ter uma família, uma guerreira do meu lado, meu filho e minha filha. Um dia sonhei em escrever uns testes, olha onde é que eu tô. Escrevendo pros moleque na levada deles, no ritmo deles, estilo minha vida rua, na gíria deles. Pra dizer que às vezes é difícil de andar, tem fogo, espinhos, mas tem como chegar. Basta apenas querer e em si mesmo confiar. Acreditar, luta pra realizar. Saber que por estar aqui eu mérito e prossigo, independente dos teus sonhos. Sempre acredito.